4, 2, 3, 6, poate va da, nu? O letă, de voi să ce? Letă. E, da, gata. Girando o bridge. Então, 3305, chame Recife 12085. Zero, Salvador, boa noite. Desço para 2000, direto Duna para o ILS, ajustado ao vídeo. Ok, 2000, direto Duna, está presente. Muito obrigado. Antes 305, chame Recife 285. 2 em Salvador, o Rio 5972, cruzando 2000. Rio 5972 é o controle, contato radar. O 5972 só recebe portadora. Rio 5972, como está ouvindo o controle? Agora 5 por 5. Chega 972, da Rio, contato radar. Por esse botão radar, o final da mensagem está dando a portadora. Ah, ok, 7. É, confirmando, prossegue o perfil da subida, é isso? Positivo. Ok. Ouro 234-4321, Salvador, cheque rádio, Rio 5972, como está ouvindo? É, 55 Rio, e no final está dando como se tivesse ligado o rádio portadora. Ah, ok, sente. Confirme. E o 5972, Salvador, em cheque o rádio, 1234-4321, como está vendo? 5 mais 5. Ok, obrigado. 8235, chame Recife, 1251. 1251, muito boa noite, obrigado, senhor. Rio 5972, chame Recife, 1251. 251 até a volta, obrigado. Boa noite, cenário 6224. Oceano 224, Salvador, direto Duna 4000 com 1018 ILS. Oceano 224. Duna 4000 com 1018, 6224. Controle de Salvador é Papa Romeo Charlie Fox Juliette, boa noite. Papa Romeo Charlie Fox Juliette, controle de Salvador, prossiga. Decolando o corredor a 7, será guardando a atenção 05. Positivo, mantém o corredor e altitude de 1000 pés devido ao tráfego. 1000 pés, mantendo o corredor, o Charlie Fox Juliette. Quando seu estimado para pouso? Estimado de pouso ao 0650. 0650, anotei. 224, reduza para 220, desça para 2000, livre ILS, número 2, propor. 220, reduzindo, número 2, na 224. Romeo Charlie Fox Juliet, suba para o 085. 085, autorizaria para o Juliet 240, por exemplo? O senhor pode prosseguir no seu voo visual, suba para o 085, o Papa Romeo Charlie Fox Juliet. Prosseguindo no voo visual, subindo para o 85, o Charlie Fox Juliet. São 3600, Duna localizada em aproximação, obra reduzir, checar o trem, chamar a torre 1895. 1895, muito obrigado aí, uma boa noite, um ótimo trabalho. Boa. Cruze do Natal autorizado, 6224? Positivo, já foi autorizado em LF. Maravilha, obrigado. 224, complete a redução para aproximação. Efetue cheque para pouso e chame a torre. 1-1-8-93. 85, obrigado, piloto. Boa. Para 150, passando no momento 190, paciente da Alfa. O Gol 1805, este é o controle de Salvador, minha cordial. Estação de detonação, a proa é a 050. Nessa proa você vai descer para 2000 pés com 1018, limitado pelo localizador, motivo, tráfego em sentido contrário, em voo visual no 85. Paciente, 050, descida para 2000 pés, a gente viu 18. 8805, passa o Morro de São Paulo, tráfego em sentido contrário. O Roberto está agora na sua posição de 2 para 3 horas, afastado 13 milhas e meia no 85. E assuma a navegação na proa de Duna para o ILS. É estabilizado ao contrário, na proa de Duna, com o 805. Uno 805 está autorizado a aproximação ILS. Uno 805. Autorizado, Uno 805.